Hoje é um dia festivo, nós vamos todos dançar. Neste baile de picada, vamos botar pra quebrar. Vai começar a quadrilha e a bandinha já chegou. Todo mundo com seus pares, que o baile já começou. Vamos arrastar o pé até o dia clarear. Neste baile de picada está mesmo de abafá. Vamos arrastar o pé até o dia clarear. Este baile de picada está mesmo de abafá. Tiver com fome, na cozinha tem comida. Bolinho, café e cuca, também linguiça cozida. Que todos se alimente, porque a noite é comprida.